MHz, Caraíbas FM, a primeira em seu coração. Tem mais som, música e informação. O melhor som da cidade, Caraíbas. Atenção, emissor.